Muito boa noite, boa tarde pro senhor, pra senhora. Tá começando mais uma edição do Cidade Alérgica. E nesse programa nós vamos falar da história do maníaco do espanador. Como assim maníaco do espanador? É que além de matar pessoas, ele lutava capoeira. Ele, entendeu? Corta pra mim. Vamos também falar da história do português que faz bico como pintor e foi hospitalizado às pressas na manhã de hoje. O que, que aconteceu com ele, Berimbau? Ele foi levado pro pronto-socorro depois de dar uma pintada no rodapé. Mas como assim? Ele machucou a coluna quando agachou para pintar o rodapé? Foi isso? Não, ele acabou escorregando, bateu o saco na parede e quando caiu deu uma pintada no rodapé, né? Ah, tá certo. Deve doer pra caramba. Corta agora pro repórter maluco, roda um repórter maluco. Manifestantes homenagearão presidenta da República. O líder do movimento é sexy, Francisco Eduardo Braga Boy, disse que agora as manifestações reclamarão de tudo de uma vez. De uma vez, entendeu? Inventei essa agora. Roberto Carlos, o rei da música, convidou os jogadores... Ah, não, tudo bem, vai agora, vai como Roberto, porque o texto é meu e se eu quiser eu posso mudar. Convidou os jogadores da seleção a deixar a balada de lado e participar do banquete a ser realizado no Cruzeiro do Rei, na próxima semana. Bicho, hoje em dia a balada tá por fora, cara. Antigamente tudo bem, era assim, bicho. O jogador ganhava taça, sai, comemora com aquele broto legal na balada. Hoje em dia o negócio é o banquete do Roberto. Porra, bicho, hoje em dia ninguém mais comemora. Hoje em dia a galera come, mora. E antes de encerrar, muita atenção para essas duas manchetes. Brasil vale pegar a Espanha e vaga na final das confederações. E agora, para encerrar, vamos para a última notícia. Um aleijado que testemunhou um milagre. De repente, o aleijado começou a andar. Como que ele testemunhou um milagre, sendo que era ele mesmo, filho? Testemunhou é porque o milagre era que ele não viu que ele começou a andar, Perreco. Você também, eu tô falando para você. O Perreco, na verdade, sou eu. Eu já tô todo enrolado aqui. Vamos começar de novo. Solta a vinheta de novo. Vamos falar agora do aleijado, agora sim, o aleijado que começou a andar, é um milagre. O aleijado começa a andar, fica feliz da vida e vai mostrar para os amigos que voltou a andar. Quando ele chega lá, ele é morto pelo próprio colega. Que crime bárbaro é esse, Berinho? Meu amigo, que crime é esse aí? Fala pra mim. Não esqueceu até o nome de colega. Desculpa, Berimbau, eu tô até emocionado com o crime desse rapaz. É uma coisa impressionante. O que que aconteceu? Por que que o amigo matou o aleijado que voltou a andar? Realmente foi uma morte trágica. O colega do aleijadinho deu um tiro com um calibre 12. E em depoimento mesmo afirmou que foi porque o colega deu uma mancada. Eu vou falar pra você, meia hora pra gravar uma chamada dessa, no final uma piada porcaria desse nível. E vamos encerrar, senhoras e senhores, não temos mais tempo. Um grande abraço, fique com Deus e até a semana que vem. Vê se decora o texto. Tá certo, desculpa.